Lima, Zulu Golfo, autorizado táxi, 70, exceção, reporte para ingresso. 18, com fins, aprovado nível 340, via Zulu 21. Decola da pista 10, perfil de saída Arbore Alefa, curva direita. Transponde 5430, controle Salvador 1998. Não conseguiu só a saída do 1499. Perfil de saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Elefa, Eco Lima, Eco Foxtrot, Alfa, Azul 4198. Aqui confio 540, pista 10, saída Arbor, Elefa, Oceano Azul 21. Transponde 5430, controle 198, Azul 4198. Azul 4198, cotejamento correto, chame pronto. Lima do Golf, de ingresso, Fox via pista, porta alinhada e pronto. Utilizando o ataque na medida do possível. 2-1, contato na decolagem, autorizado a subida nível de voo 320 no perfil da saída água. No perfil da água. Seria possível já pôr direto já, Bruno? Eu mantenho a saída, o cenário 321. Ok, então sobe pro 320, o cenário 6321. Trip 5627, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Reportada para ingresso no pátio 1, 5267. 5627. Beck Serra, torre 198, decimal 95. 295. Tipo a passagem, quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, prossegue rotatória, após rotatória, segue sinal 97, parte da terceira milha. 7. 016. Trip 5627, informo que vai dar passagem ao Boeing da Gol, taxiando via Pátio 1, no reporte visual com mesmo. Trip 5627, informo que vai dar passagem ao Boeing da Gol, taxiando via Pátio 1, no reporte visual com mesmo. Tá visual, tá parado aqui, aguardando, 5627. Afirma, após a passagem do Boeing da Gol Índia, no ponto de espera, chame 1295, trip 5627. Após a passagem do Gol Índia, ponto de espera 1895, trip 5627. 5-0-6, passará na curta, não é nada mais. Jet, Tango Zulu, desça a 13 mil pés. Para a curta, meu Deus. Lima Zulu Golf, decolagem autorizada, o vento 120 graus, 084. Vale 3 mil, quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, continua a aproximação, mas é autorização de pouso. Aguarde. Polo Lopes 66 ali, mantém. Tem mais o Lugoso, decolar 255, chama controle 119, decimal 8. Chamado 8 mesmo, vou no. Quilo Quebec Serra, livre pouso, pista 97, vento 120 graus, 109. Livre pouso, Quebec Serra. Pode confirmar o vento? 120 graus, 109. Prato. Salvador Oi, boa tarde, passarei 2231, nosso transfere, melhor de descida. Passarei 2231, nossa identificação, boa tarde, desse nível de voo 050 na chegada a Mari. Confirmado esse é o 050? Afirmativo, nível de voo 050 na chegada a Mari. 150 na Mari, 2231. Quando possível, se não atrapalhar o fluxo aí, é pro EDITAP? Gente, aguarde. Você não é 6321 não autorizada para hoje, Elefa. Elefa, 6321. Autorizada pelo EDITAP. EDITAP na prova, obrigado, 2231. F66, decolagem autorizada, vento 150 graus, 089. O que é TXF, 056, FM intenção de pátio. Sente livre à direita, frequência livre a estacionar. Estamos no na proa de teu e autorizada a descida para 2.000 pés. 2.000, até 1.000. Ó, 35.627. 35.627, ali mantém. Ali mantém, 35.627. Comando 7, decolagem autorizada, vento 140 graus, solo 7 mais. Decolagem, comando 7. Tango Zulu, reduza para 1.50 mais. Controle Salvador, 966. Boa tarde. 966, boa tarde. Contato lá da colagem. Autorizado subir e manter 370 no perfil da saída da PUCA. 370, perfil da PUCA, gol 966. Com referência, quando possível, voz de par. Guarde. Dan 3155, Guarulhos, aprovado nível 320. Via Pesulu no zero, bridge. Pesulu no meia, Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, DCT Poços de Caldas. Decola da pista no zero, perfil de saída da El, curva à direita, Leda, pós direto, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Victor, Alfa. Transponder 54 no zero. Controle Salvador 1-9-8. Portarazzo, Manoel. 8, caso negativo no 26.0. Segundo 288, no 260, com Recife, obrigado, 6329. 220, via, Zulu 10, Zulu 10. Bravo, Hotel Zulu, escola da 10, Tael, curta direita, linda, morte, 4-0, 198.2, Rodrigo 155 após Trive, Papá Charlie Lima. Rodrigo 155, atejamento correto, ajuste no 01 no meio, chame pronto. Decolar 259, chama controle 119.8, adiciona transponder 5404. 5404 vai retificar, recebeu 6404 na a cópia, chamará 198, boa tarde. Do 6918, cheque o trem, o 50 graus, 08 mais. Todo autorizado, trem baixado, travado, do 6918. Segunda porta, aguardando para indicar a atenção. Gente, aguarde. Controle Salvador, boa tarde, o trip 5627. 5627, boa tarde, contato para a decolagem, autorizada a subida nível de voo 250, desfile da saída PUCA. Sessão 50 na PUCA, 5627. para autorização com informação ao Delco. É o Gol 1097? Sim. Gol 1097, aguarde o copo. Quando eu posso deixar o nosso copo? Estamos no completo final do procedimento. Transmissor 198, decimal 95. 1097, copia. Copia 097. Filete está usando o continente para uma forma da autorização de pouso. É para a curva direita, transponder 5435, controle Salvador 1198. Autorização 3, amiga 0, aberto 21, segunda 10, agora eleva, movendo direito, 435, transponder 198, controle Gol 1097. Gol 1097, cotejamento correto, chame pronto, ajuste 1016. Chame pronto, 1097. Meia 998, solo 01, nível direito, chama solo 211. 211, ah, não. Solo do 4198, para pushback e acionamento. Posição 8. Solo 4118, livre acionamento, chama táxi. Livre acionamento, chama o táxi 4118. Solo, boa tarde, chama 998. 30 para checar 2 de letra. Certo. 5 quadras, 5, boa. Baixo. Confirme. Ouça autorizado subida nível de voo 060. Passagem 226, não desça 2000 pés, está livre de LS, reporte no curso localizador. 2000, reporte ali estabilizado, 2231. Wolf, quando possível ser chamado de pouso? Vai aguardar a saída do azul. Afirmo, azul 69 no 8, portão 09. Gente. Filete Tanzulu, solo 04, livre direito, chama só 121, decimal 1. 21 décima 1. Tá 3155, aguarde. Guarda. Juliette, estamos no Lu, quilo, faixa 3. Tá 3155, vai aguardar para o pushback, ok? 3 minutos, então 3155. 3 minutos. Só logo 1418, para o carro, e oferta que deram 3 horas. 1, 3, agora. Gente, já não lembra algo, manter sobre a área de voo visual, reporte passando Paribe. Nove, visual com tráfego da companhia taxiando via Pat 1. Mas o 6998, após o passagem do tráfego da companhia, ingresso a Juliette, portão 09. Juliette, 9, faz passagem, 09. O 097, aguarde. Salvador, boa tarde, 141-18, ponto de espera da 1-0 próxima. 141-18, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, confirme como recebe o 141-18. 5-5. Graças. A 3155, livre acionamento, chame para o táxi. Manda para o táxi, chame na posição 01. Contato radar, descendo somente condições visuais, para 0851. 02231, tráfego agora está livre, pouso 190, vento 130 graus, 079. Livre, pouso 2231. Série C, inicialmente para 085, comprou de Paripe. Dino, Charlie. Salvador, boa tarde, Xaneia 6314, no portão número 3, informação Serra, autorização Petronina 340. Aguarde, Aguarde cópia Petrolina, Oxené 6314. Escuta, 6314, Petrolina, a saída deve ser a Momo, pode confirmar? Afirmo, Momo, transição Flock. Momo Flock, não se escuta, 6314. Salve Salvador, boa tarde, é o trip 5241, na parte 3, posição em número 3 ao meu. Centro da informação que é autorização para a vitória da conquista. Trip 5241, na guarda, número 2 para a cópia. Antigo, será a Momo também com batata? Agora é Lepa. Agora eu levo, tá bom. Lima Zulu Golf, Plan FR, cancelado agora 19-11. Até sobre a área de voo, se não está autorizado a ficar passando por uma descida, bom voo, Lima Zulu Golf, bom pouso. Kilo, Pátio 3. Alfa, estilo para o Pátio 32231. Vai iniciar o táxi. Afirmativa, querida. Iniciando o táxi agora com 223 a bordo, alternando com 23 horas e 57 minutos. Censo 3155, táxi via pátio 1, Índia. No ponto espera chame turno no 895. Ajuste 10 no meio. Ajuste 10 no meio, pátio Índia. Ponto espera 1895, está 3155. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Uno 097, coordene com a equipe de solo após o passagem das 2 da tarde da guarda e liberação na chama e táxi. Faz passagem das 2 e liberação na chama e táxi, 1097. Oxana 6314, copia. 6314. Oxana 6314, Petrolina, aprovado nível 340, via peso 120. É, decola da pista no zero, perfil de saída Momo, transição Flock, curva esquerda, transponder 5443, controle Salvador 119.8. 6314, autorizado Petrolina nível 340, pela pessoa 20, decolando pista 10, primeira curva esquerda, perfil Momo Flock. Transponder 5443, controle 19.8, confirmando portão 3. Chame 6314, cotejamento correto, ajuste no 0 1 6, chame pronto. 06 vai chamar o 62, 63, 14, 3. No 9, decimal 8, azul 4 1 8, boa tarde. No 8, 9. Salvador, boa tarde, está 3155, se aproximando do ponto de espera, está pronto. Está 3155, ali mantém. Ali mantém, 3155. Foi Salvador, Papai Romeu, Índio 90, Alfa, passou Paris, está visual com o campo. Saída Arbor Alefa, curva direita, após Alefa, DCT, Oplo, direto. Transponder 5446, controle Salvador 119.8. Obrigado por 5241 para a Zero da Conquista, 200, separa da 1-0 com curva direita, a saída da Lua Eleva, após Eleva Oplo de PC, 5446, é o transponder e 198 é o controle de saída. 5241, no cotejamento correto, chama e pronto. 3, semana no pronto, graças. Vão no 620, informação em curso Sierra, copia. Sierra, copia. 120, grau 07, mais. Tem decolagem da 10, 3155. Perfil de saída, Pulca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5455, controle Salvador 1998. P20, cotejamento correto, chame pronto. Voo 093 para táxi com 133 a bordo, Brasília alternado e 3 horas e 17 de autonomia. Confirmando 176 a bordo? Não, 133. Tente 133, Índia, no ponto de espera, chame torno no 895, ajuste 10, 16. Índia, ponto de espera, 895, 096, 097. Tá 3155, deu colado 19, chama controle 119, 18. 19, 8, 19, 85. Tá 3155, boa tarde. Zero, zero, vai pra Netuno. Boa tarde, tá 3155. 3155, contato a decolagem, autorizado subir e manter nível de voo 320 no perfil da saída da EL. Cumprindo o perfil da EL, 320 autorizado, tá 3155. Minuto para a copa. Voo 097 está no ponto de espera da 10. Voo 097 autorizado a alinhar e decolar. O vento 120 graus, 07 nós. Autorizado a alinhar e decolar, fixa 10, voo 097. Torre Salvador, Índia November Alpha, final de 5 milhas, 17. Sente o Índia November Alpha, continue em aproximação, reporte na final de 3 milhas. Reporte na final de 3 milhas, Índia November Alpha. Zero, copia. Dia November Alpha, tráfego avistado, livre pouso, pistão na 7, vento no 20 graus, 07 nós, formou concentração de pássaros na curta final na 7. Dia November Alpha, tráfego de pássaros, livre pouso, pistão na 7. Decolar 19, chama controle em 119, decimal 8. 98097. Tô ligando 097, decolou na Amor, telefone, passando 1700. Bona 097, contato na decolagem, autorizado subir, manter nível de voo 360, no perfil da saída Arbo. 0360, no perfil da Arbo, 17, 1097. Azul 41118, chame centro Recife, a frequência 1288, caso negativo na 26, decimal 0. 288, altera na 260, azul 41118, boa tarde. 21, decote direto. Decola da pista 10, perfil de saída Arborela, essa curva à direita. Transponder 5450, controle Salvador 1998. Autorizado, confirme, 360, pilantra 021. decola aqui. A pistão no zero, marcando a ponte, transição alerta com primeira curva à direita. Controle em 19-8, transponder 5-4-5-0, tá 3-2-1-7. 3-2-1-7, cotejamento correto, ajuste no 0 no meio, chame pronto. 1-0 no meio, chame na ponte, transição 3-2-1-7. Zero zero, voo local no 05, decola da 1-0, curva à direita, restrito 1000 pés, corredor axé, após coordenação com controle 1-1-9-8, transponder 5-1-4-3 e a torre 1-8-9-5. Zero zero, cotejamento correto, ajuste no 0 1-6, pronto para o táxi. Salvador, boa tarde. Salvador, boa tarde, eu passarei do 2231, com a informação de Sierra. Transferir o nosso dispositivo para a barreira. Passarei 2231, barreiras, nível 1-80, aprovado. Decola da pista 1-0, perfil de saída Momo, transição Batata, curva esquerda, Batata 842 Lapa direto. Transponder 5462, controle 119.8. 3231, autorizado 1-0 para barreiras, decola da 1-0, controle esquerda na Momo Batata, e a última para subir. Transponder 5462 e controle 19.8. Passaria 2231, uísque 42 até Lapa, após direto. Corrigindo, então, uísque 42 até Lapa, após direto. 2231. Passaria do 2231, cotejamento correto, ajuste no 0 no meio, chame pronto. Chamaria do 2231. Controle de Salvador, estado de Sierra, passando Paris e mantendo 1500 pés. Estado lá com o aeródromo, confirme. Afirmo. Torre 1-9-8-9-5, bom pouso. 1-9-8-9-5. Sierra. Torre Salvador, Papa Romeu, Charlie Sierra. Eu sigo Charlie Sierra. Visual com aeródromo. Pode prosseguir para o Down 7. Visual de sinal da 7, reporte na curta final, Charlie Charlie Sierra. Reportará na curta final, Sierra. Aí quer com Delta, prossiga. Quer com Delta, confirma a hora do plano. Salvador, boa tarde, Chané 63, no quadro, portão 3, pushback a planeta. Chané 6314, livre acionar a chimitaga. Livre, 6314. Mike Echo Delta informa que não tem um plano no sistema, aguarde o coordenador junto a S. Ono 620, aguarde. Aguarde. O avistado, livre pouso, pistão no 7, o vento 120 graus, 089. Entre, vai sair certo. Pegar com o Delta, aguarde a falésia, está retransmitindo seu plano. Uno 097, chame Recife na frequência 288, caso negativo na 26, decimal 0, bom voo. 288, 260, bom 8, 97, 097. 9? Ok, informo que o solo tomou conhecimento a partir do momento, que é o número 2 no setor. Solo Salvador, o trip 5241, bate o 33 ao meio, a posição para pushback e acionamento. Trip 5241, aguarde. Trip 5241, copiou o solo. Firmo, para aguardar na posição. Olimpo 00, ajuste 1016, reporte no ponto de espera do hotel. Salvador, boa tarde, voo 1169, sente informação terra. Voo 1169, agora de copo. Aguarde. Charles Serra, Solas 28, confirma intenções de pátio. Sente, livre à direita, frequência livre ao estacionar. É o 5241, tá? 5241, informa que o senhor aguarda devido ao número 2 na sequência, Cetrov, se o senhor acionar agora, vai aguardar muito tempo acionado, mesmo assim o senhor solicita o acionamento? Mas nós vamos aguardar, obrigado pelo aviso. Sim. O táxi na 6314 está com 137 a bordo, 6 horas e 10, alterna Recife. Gente, essa é 6314, Índia, no ponto para chame turno 1895, ajuste 1016. 1016, autorizado por 1895 a torre, 6314, chame. Bono 620, coordene com a equipe de solo, que assim que a coisa vinha calibrar totalmente o setor retaguarda, tem livre acionar, chame para o táxi. Assim que a vinha calibrar a retaguarda, está autorizado para o táxi, gol. Bono 620, vai coordenar. Livracionamento, chame para o táxi no pátio 3. Livracionamento, chame no táxi, pátio 3, 5241 da 3. Alô, 64 da janela, apenas por curiosidade, seria voo de próximo? Transporte de órgãos vitais, ok? Obrigado. Delta, Manati, mil pés, decola no 7, curva direita, corredor axé. O transponder 0125, controle 1 no 982, no 895. Na minha 314, a linha decola, pista 90, vento no 20 graus, 09 mais. Aí decola, pista 063, contato. Segurado, com o treinamento correto, para acionar chamamento 1895, confirme PLB. Tente. Olimpo 00, mantenha posição e para o cruzamento já meia torre no 1895. A chama ataque. O 1169, copia. Copia o 1169. Bono 169, Guarulhos, aprovado nível 360, via Pezulu 10, Bridge, via Pezulu 16, Bravo Hotel Zulu, após conforme a rota do plano. Decola da pista 10, curva à direita, perfil de saída da El, Leda, após direto Motiva, Mike, Oscar, Tango, Victor, Alfa. Transponder 5467, controle Salvador 119.8. Estamos autorizados, Guarulhos, 360, Pezulu 10, Bridge, Pezulu 16, BHZ, após conforme a rota. Decolando a 10 com curva à direita, saída da Elleda após Montiva. O transponder 5467, controle 398, é o voo 1169. Voo 1169, cotejamento correto, ajuste no 0 no 6, chame pronto. Chamarei quando pronto, voo 1169. Autorizado, então. Limpo 00, livre cruzamento, na Delta chama solo, 211. Sabe, Salvador, 1869 da Roma, tá? Tá, ligou no 869, acione a identificação, chegada a Bonf, pista para 4 mil pés com ajuste 10116. 16, 4 mil, respondada a Bonf. A bordo. A autonomia é de 3 horas, perdão, é de 4 horas e alternando Salvador. Duas aeronaves modularam ao mesmo tempo, confirmando, é o trip 5241 que chamou? Afirma, senhora, é 40, 4 de autonomia, alternando Salvador. Gente, trip 5241, aguarde para o início do táxi. Agora. Para o táxi Gol 1620, está com 172 PLB, autonomia de 3 horas e meia, autorizando Fortaleza. Gente, táxi até o ponto de espera 10, ajuste 10, 16, confirmando via Índia no ponto de espera, chame a torre 1895, Gol 1620. 16, está autorizado via Índia no ponto de espera 1895, Gol 1620, vó. 35241, ajuste 10, 16, reporte para ingresso no pátio 1. Positivo, no gesto número 6 e reportando para ingresso na parte 1. 524 anda 3. Olimpo. Boa tarde, está 3145, Olimpo 00 na escuta do solo. Reporte para ingresso na Juliette. Salvador está 3145. 145, aguarde, Costa. Guarda. Olimpo 00, só confirmando, tinha uma operação militar? Quem? Trip 5241, táxi via Índia, no ponto de espera chame turno 1895, ajuste 10 no meio. Via Índia, ponto de espera da 10, 1895, 10 no meio, ajustou. 5241, ajustou. Olimpo 00, observe o táxi da aeronave à esquerda, ATR, após Juliette, Índia, no ponto de espera chame turno 1895. Vento 120 graus, 079. 3 horas de decolagem na 110, voo 1620. Taxi 7 em intercessão, reporta para ingresso na Kiko Delta. Salvador, 35241, pode esperar da 1-0, pronto. Trip 5241 ali mantém. Ali mantém 1-0, 5241 da 3. Copia. 3145, Galeão aprovado nível 360, via Pesulu 10, SMAP, DCT Lúvito, após conforme a rota do plano. Decola da pista 10, perfil de saída da EOLE, da Motiva, curva à direita, transponder 5470, controle Salvador 1-98. 3145, autorizado Galeão 360, decola da 10, com curva à direita da EOLE, da Motiva. Vai via Pesulu 1-0, SMAP, Lúcio e Rota. 470 aciona e 198 o controle. 3145, atendimento correto, ajuste no 0 no meio, chame pronto. 16, chamada. Livre ingresso, reporte de pronto, Mike Codelta. Trip 5241, decolagem autorizada, vento 120 graus, 07 nós. Autorizado a decolagem para o Trip 5241. Olimpo 00 na escuta do, da torre? Ali mantém. Para o tanque, por um nome menor. Cinco, decolado os 38, chama controle 1-19, 18. 19-8, grato, boa tarde. Chaleamento 3-1-4, chama o centro Recife, frequência 1-2-5-4-5 e alternado 1-2-6-8-5. Paciente 2545, 2-6-5, Recife, ou 6-3-1-4. Zero, zero, autorizado, corrida com abortivo. Negativo, autorizado a corrida com abortiva, vento 140 graus, 08 nós, Olimpo 00. De Mike Serra Golf, desce inicialmente para o nível 080. Salvador, trip 5241. Otário, trip 5241, contato radar, sem restrições na saída, suba para o 200. Sem restrições na saída, vai acender o 200, trip 5241. O 3560 está autorizado a final do ILS, desça para 2000, ajuste no 0 no meio, informe no localizador. Autorizado a final, 1016, reporta no localizador da 3560. Tá, Charlie Azul 4206, acione de identificação, chegada a Mari, desce para o nível 050. Charlie 050 na Mari, tá? Olimpo 00, livre à direita, chamação 21 decimal, né? Conheça com fins 171, livre táxi até o ponto de espera via Pátio, Índia, no ponto de espera Torre, 118 decimal 95, ajuste no momento no 0, no meio, bom voo. Mike Eco Delta decolado aos 4-2, sendo agora controle 1-9-8. Controle 1-9-8, Mike Eco Delta, grato. Zero, também está direto. Controle Salvador, papapapá, Mike Eco Delta. É a frequência do solo. A capa. Tá, 3145, pode pegar estacionamento, 02. Aguarde, são 3145. Guarda. 00 vai seguir a retaguarda do Boeing da Gol até o ponto de espera da 10. Quando lá chame torre 1-1-8 decimal 95. Carol, Mike Eco Delta. Gol no 620, controle. A sua escuta, gol no 620. Confirmando missão trem ou trove? Ativo, trove, gol no 620. Vem copiado, gol no 620, chama agora o centro Recife, frequência 12545 e alterna 12685. 12545, 12685, gol no 620. Controle o 3P5241 solicita. Prossiga. Possibilidade de apurarmos a posição oposta. Somente Elefa, 3P5241. Tá bom, Elefa, grato. Voo 9-69, autorizado a alinhar e decolar, pista 90, vento 120 graus, 08 mais. Alinhar e decola, 10. Serra Golf, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0, 1 no 6. 4 mil, 1 no 6, a mais Serra Golf. Gol no 869 para o localizador, curva esquerda, proa 140, está autorizado a final do procedimento, desce para 2 mil pés. Pela esquerda, 140, 2 mil, chamará estabilizado, no 869. Três um quatro cinco, ele está no chamitaxi. Camarão, 3145. Andou, 3560, visual vulcão. 3560, completa final, chame a torre, Salvador, 118.95. 95, boa. Uno 169, decorado 45, chama controle, 119.8. 39.8, gol, 169. Controle de Salvador, boa tarde, é gol 1169, decolando a tricota. Boa tarde, gol 1169, contato radar, ficou para o nível 360, saída da EL. 360 na saída da EL, gol 1169. Salvador, boa tarde, Andrés. 560 LS, restante travado, passando externo. Visual. 3560, tráfego avistado, livre pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 08 nós. Livre pouso, 1-0, 3560. Tráfego parado informal, se apresenta a frequência livre, chão para regresso. Gol 1869, completa aproximação, chama a torre Salvador, 118.95. Azul 4206, autorizado a final do processamento, desça para 2 mil pés, o ajuste 90 no meio, informe no localizador. 2000, 90 no meio, informa no localizador. 69, continua a tua estimação, reporte externo, tem depois o baixado travado. Agora. Salvador, tá 3217 no portão 190, puxe 10 entrando. São 3217, quando ele está autorizado, chama táxi, está 3217. Azul 6976, muito boa tarde, Sierra confere. Copia 340 para Campinas, vira copo. Autorizar Salvador Campinas, nível 340. Decolada 1-0, curva direita, saída da EL, Leda Motiva. E o Pesulu 10, Bridge, o Pesulu 16, BHZ, DCT, Tride, conforme rota. 5-5-0, transponder, controle 1-19.8. Autorizado Salvador Martins, decola da 1-0, da EL, da morte, do Pesulu 10, 20, do Pesulu 10, 0, transponder, 1-19.8, controle Salvador. Azul 6973, cotejamento correto, chame pronto. É chamado, cara.